Bom dia, tá 35 na frente, ponte para dar no 0 para 1. Segundo 7, bom dia, aliás, da Clops 10, vento 20 graus, 4 km, milhões, bom dia. 09, a linha decola, dá no 0, tá 37, 35 na frente. Xené 6211, Xime Centro Recife, frequência 1933-95, alterna 1335. Oi, Xené 6211, agora com Recife, 3395, alterna decimal 25. Um bom dia. Bom dia. Bianchi Kilo solicitando autorização para ingressar no pátio principal até o Finger 8. Sente o Alfa Yankee Kilo, aguarde para ingressar. Yankee Kilo tem condições de agilizar o tropelamento até 11? Positivo. Agilize então até o 8, por gentileza. Entendi, obrigado. Oi, bom dia, voo no 642, quando espera pronto, dá 1-0. 5 no 7, decolar 245, 208, controle, boa viagem. 208, boa. 642, aliás, decolar 30 graus, 5, 62 de nós. Nem decola, bicho, no 0, no 642. Altinho, 1011. Gente, no 642. Bom dia, T357, contato radar, Cedarbo. Controle o TAN 35 no 7, cruzando 3 mil pés, possibilidade de voar árvore da presente? Direto Elefa 35 no 7. Direto Elefa 35 no 7. Salvador, bom dia, no 642, 2800, Sapuca. Bom dia, Gol 642, contato do radar, você da Puca, subo 390. Puca 390, no 642. Eu no 642, condenação, via pro de Aracaju. Antes de voar, Romeu Fox 08, ou 642? Afirma, Gel. Certo, Romeu Fox 08. Fox 08, no 642, certo. Alto, minha filha, informa no término do reporte no 28. Muito obrigado, bom dia. Nada, bom dia, aquilo. Centro Recife, frequência 128.8, alterno 260. Centro Recife, 128.8, 1260, Centro 3517, obrigado, mundo. Novamente. Já 10. Aqui é o telefone da linha decolar, 1010.1297, eu acho que 1010.1. morning, this is 42 on my arrival, descent level 050. Romeu 42, chame centro Recife, frequência 12545, alternam 2685. Podia confirmar, primária? Primária 12545. Ok, 12545, alternado 2685, no 642. Obrigado, bom dia. Igual 897, decola? 297, contato radar, saída da EL. Torre Salvador, gol no 607, passa um ponto de espera, pronto. 607, voo aliás, decola pista no 0, 20 graus, 5 nós. Ali, decola no 0, gol no 607. Gancho, teclado 00, controle 208, boi Gancho. 208, vou no 607. Vou no 607, você colou da EO, Beta Bridge. Contato radar 360, saída da EO, Gol no 607. 360 da EO, Leda, Gol no 607. Salvador, bom dia, Gol 082, informação é a Hotel, solicita pro de Duna. Voo 9081, identifica, chegada Mari, desça até o 050, mantenha a chegada. Ok, 50 e mantenha a chegada. Quando possível, se puder voar tudo ao estado, eu agradeço. Under 642. 642. Descend 2000 feet, QNH 1011. Descend 2000 feet, 1011. Controle Salvador, Gol no 607, solicita o presente Leda. Autorizado Leda pro Gol no 607. Na presente Leda, Gol no 607. Gol 1897, Recife 13395, 13325. Pela secundária? 13325 a secundária, primária 13395. Pela 13395 e a 13325, Gol 897. 795, ponto para Bronx. Sim, bom dia, aliás, da Colapso 0, autorizado, 20 graus, meia dúzia nossa. Além da cola, nossa camisa. Six 42, clear final report establish online. Clear, final, I will report. 1897, Recife, 2545, 2685. 1607. Prossiga. Chama Recife, 1395, 1325. 3395, 1325, boa, 1607. Golden 7, 15, decolado 08. Chame o controle, 120, décimo 8. 08, bom dia, senhor. Gono 715, bom dia. Gol 9081, desça para 3000, ajuste 1011. 3000 com 1011, autorizada? Está localizado autorizado. Ok, autorizado ILS. X-ray, gol 9081. Controle Gono 715, bom dia. Golo 715, contato radar, 360, saída Arbor. 360, Arbor, 715. Onde localize? Será de 642. Confirme? Onde localize? 642. Gear down and look. Complete final call tower 118, decimal 95. 118, decimal 94. Perfect. Salvador Tower and the 642, good morning, on the localizer, full LAs. Ok, Roger, continue approach and wait for one lady here. Ok, I continue approach. This is 642. Clear to land runway 10, wind is 020 degrees at 06 knots. Clear to land, landing 642. Bolívia. Ok, escuta a informação ATIS e chame o SOL em 1211. Estabilizado no ILS com 908 horas. Completa final, torre 1895. 1895, bom dia. Torre Salvador, bom dia, gol 9081, 2.200. Bom dia, 9081, continua a aproximação e aguarde pista livre. Aguarde pista livre. Under 642, on the ground at 13, vacate the runway and contact ground 121.10. Under 642, did you copy me? Gol 9081. Livre pouso 90, vento norte 052. Livre pouso 90, gol 908. Torre Matango chamou a torre? Recife 288-1260. 88-260, bom dia. Rodar 3153, ponto, no ponto de espera. Alinhar e manter 3153. Alinha e mantém 3153. 081, eu sou Solos 17, ao livrar, somos o Solo 2119. 219, obrigado. Salvador, gol 908, no livrando. Alinhado e pronto, 3153. Alinhado e pronto. Afirmativo, livre decolar, vento 020 graus, 052. Livre decolagem, 3153. Tango decola na vertical da Eguemar, chame fora do solo. Vento em Salvador, 020 graus, 059. Hotel Lima Tango. Chegou 9081, não consegue contato com o solo. É perdão, a frequência 1211, ok? 120, 121, décima 1. 219, obrigado. Controle 1208. Fala 208, agora controle 3153, graças. Solo Salvador, Alfa 500, Solo, bom dia. Alfa Yankee Fox. Alfa Yankee Fox, prossiga. Alfa Yankee Fox, solicita autorização de repouso da aeronave do pátio 3 para o pátio principal Finger 8. Chame na frequência do solo em 121, decimal 10. Decolado, cruzando agora 1700 pés para 360. Então 3153, 360, saída da EL. Saída da EL, 3153. Alguém que volta, bom dia. Controle 3153, possibilidade de aplaudir da EL? Autorizado, Leda. Grato, Leda, 3153. Hotel Lima Tango, chame o controle, 1208. 1208, Hotel Lima Tango. Olha, o Papa Tango, Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango, 500 pés, ajuste 1011. O confirme o destino? Confirma estimado de pouso? Estimado daqui a uma hora, senhora. Vai fazer um treinamento após retorno para Eguemar. Gente, e o senhor acertou sobrevoo ou pouso em Jauá? Negativo, vai efetuar treinamento lá, cara. Gente, confirma estimado em Jauá. Estimado em Jauá, mais 10. Luma 000. Acerto. 7. Aparece no radar, o senhor mantendo 900 pés. Desça para 500, ajuste 1011. Senhor, tá ali, Matango? Cara, tá mantendo 500 pés aqui, o ajuste 1011. Gente, aparece a 900 pés, o hotel Limatango, cheque altitude e o ajuste 1011. Positivo, a senhora tá com indicação errada, que eu tô a 500 pés aqui, senhora, é o... Eu sei quanto é 500 pés. É, ele tem um rádio extremamente calibrado. Paulo, Aerolíneo Argentina, Charlie Tango Bravo. Paulo, Aerolíneo Argentina, Charlie Tango Bravo. Aerolínea Argentina, Charlie Tango Bravo. Confirme. Aerolínea Argentina, Charlie Tango Bravo no solo, na ponte 7, solicita autorização para reboque até a ponte número 10. Fechando na frequência 1211, 121.10. Tá ok, obrigado. Transport, back level 050. Boa tarde, arrival. 153, chama Recife, 13395, 13325. 13395, 13325, 3153. Hotel Lima Tango, reporta visual para pouso. Lima Tango? Reporta visual para pouso, Hotel Lima Tango. Positivo, está em treinamento aqui em Jauá, chama no regresso para pouso. Gente, da frequência, da presente frequência livre, o Hotel Lima Tango mantendo 500 pés para treinamento. Ainda informando que aparece no radar 900 pés. Positivo, cara. Tango? Tango? Apenas para informação, o senhor vai ficar fazendo treinamento a 500 pés, já sobrevoo? É, vai ficar fazendo treinamento aqui, 500 pés, tá na pistinha aqui fazendo a rotação. Gente, então fique na frequência do controle, o Hotel Lima Tango, mantendo 500 pés. Positivo, tá na frequência do controle. 6225, da presente autorizado Golf, descendo para 4000, ajuste 1012. Intensidade Clareza 1, confirme? 35384, no ponto de espera da 1.0, pronto. Está novo ingresso e decolagem, o vento 020 graus, 06 nós. Caso receba a sua esquerda do Tiquez aí, tem um helicóptero aí afastado umas 7, 8 milhas do litoral norte, está mantendo 500 pés, ok? Decolado aos 37, controle 1208, bom dia. Vai chamar controle 1208, grato, 5384, bom dia. Controle Salvador, bom dia, trip 5384, decolou 2000 pés, sua escuta. Trip 5384, contato radar 190, saída Puca. Livre ascensão para o 190 na Puca, solicita o 210 como final, 5384. Approach control, 09034, we are clear for ILS at rest, runway 10. Descend 2,000 feet, connect 1012, clear the final, report established on localizer. Call established on localizer, down 2,000, 1012, go 9034. Hotel Lima Tango? Escuta, cara. Retorno ao RMA? Negativo, tá? Aqui na... continua aqui internamente, cara. Aproximou do aeródromo, achei que o senhor tava retornando, tá meia dúzia de milhas agora. Negativo, tô no mesmo lugar que eu tava, cara. Certo, a 500 pés, o Otávio Matango, o ajuste 1012.